é a sua sintonia. ZYI 909, em 850 kHz, 1 kW de potência. Rádio Esperança M, mantida pela Igreja Assembleia de Deus em Picos, localizada na Avenida Deputado Sá Urtiga, número 1000, Picos, Piauí.